Sinta a energia, sinta a energia de dentro da alma, de dentro da alma. Busque o equilíbrio, busque o equilíbrio. Paciência e calma, paciência e calma. Sensibilidade, sensibilidade. E percepção, e percepção. Amor e respeito, amor e respeito. Paz no coração, paz no coração. Autoestima, busco na minha rima a força inspiradora pra seguir a minha vida de forma positiva, buscando alternativas. Cabeça sempre erguida, procurando uma saída nos tropeços, nas decisões precipitadas que não foram repensadas e tão pouco analisadas. E agora martelar a cabeça, não vale a pena ficar só pensando, incubando seu problema. O ontem já passou, não adianta mais chorar. Travado, parado, querendo desesperar, com cara de cachorro que quando quer comida, o rabo ele balança e as orelhas ele empina. Se cola ou não cola, se adianta ou passa bola. Ficar nessa marola e parado só enrola. O tempo se passa, você matando o tempo. Metáfora que na real eu não entendo. Se o tempo vem chegando, quando passa o tempo, tem mais tempo. Recupere o tempo já perdido, tem um novo tempo a recuperar. Nunca é tarde pra mudar. Uma nova opção que não venha a prejudicar ninguém. Pois nem o Superman tava tão capacitado pra partir que nem um trem, achando que os seus poderes seria maravilha. Não imaginava que existia a kriptonita. Você me entende? Assim é o ser humano que subestima o conhecimento, fica se achando melhor que os outros, o dono da razão, ao ponto de subir na vida pisando no seu irmão. A casa vai cair quando menos percebeu. Pelo amor você não quis, pela dor você procura a Deus. Tome cuidado, tem tempo, tem hora, não deixe pra amanhã o que pode fazer agora. Sinta a energia de dentro da alma, de dentro da alma. Busque o equilíbrio, busque o equilíbrio. Paciência e calma, paciência e calma. Sensibilidade, sensibilidade. E percepção, e percepção. Amor e respeito, amor e respeito. Paz no coração, paz no coração. Quem luta com perseverança e humildade, dedicação, respeito, confiança e sinceridade. Eu tenho um pensamento sobre isso, um conceito. Deus sempre abençoa e engrandece do seu jeito. E é com satisfação que eu faço a minha oração. Agradeço todo dia pela água, pelo pão, a saúde pra locomover, movimentar. A missão que ficou incompleta, continuar, batalhar, lutar pra não cair na rotina. Pra quem acha que a vida é um jogo que não termina, que isso, deixa disso, para com isso. A droga é tudo que te prejudica, torna vício. É muito simples, olhe em sua volta o que o mundo te oferece a toda hora. Promoção, diversão, aparência visual, lentamente vai sofrendo essa lavagem cerebral. Compre isso, use isso, a moda é isso. Quem não segue esse padrão com certeza é excluído, mal visto aos olhos da sociedade. A que ponto nós chegamos com essa mentalidade? Verdade vem à tona, por isso não se espante se eu falo que a razão e a emoção vem adiante. Com o conhecimento seguido com a harmonia do pensamento positivo em sintonia com Deus ou já, como quiser chamar. Seja em casa, na rua, na escola, se sai pra trabalhar, lembre-se de manter a sua mente limpa, pois terá felicidade e sucesso na tua vida. Buscando a autoestima e a percepção, orar e vigiar, semear o que é bom. Conclusão: há um poder que não se esconde, tente canalizar seu limite na linha do horizonte. Sinta a energia de dentro da alma, de dentro da alma. Busque o equilíbrio, busque o equilíbrio. Paciência e calma, paciência e calma. Sensibilidade, sensibilidade. E percepção, e percepção. Amor e respeito, amor e respeito. Paz no coração, paz no coração.